Um dia desse a mulher de um amigo meu deu um perdido no cabra que eu tive dó. Ele maluco caçando pela patroa e a danada numa boa se acabando no forró. A gente ficou cara a cara, frente a frente. Ela me disse o que tu tá fazendo aqui. Falei pra ela, não sou eu, tá enganada. Por favor, fica calada que eu falo que não te vi. Vixe Maria, não conheço, não sei quem. Eu não estava junto, isso é fofoca de alguém. Deixa de bobagem, eu não estou te enganando. Eu tava trabalhando, Deus me livre desse trem. Vixe Maria, não conheço, não sei quem. Eu não estava junto, isso é fofoca de alguém. Deixa de bobagem, eu não estou te enganando. Eu tava trabalhando, Deus me livre desse trem. É o mesmo risco conforme a ocasião. É que o seguro a gente não fica nervoso. Perigoso tem seu risco, mas é bom. A gente arranja uma saída onde não há. O argumento tem que ser convencedor. Certo ou errado fica certo se aceitar. Se fizer certo ou errado, certo vira perdedor. Vixe Maria, não conheço, não sei quem. Eu não estava junto, isso é fofoca de alguém. Deixa de bobagem, não estou te enganando. Eu tava trabalhando, Deus me livre desse trem. Vixe Maria, não conheço, não sei quem. Eu não estava junto, isso é fofoca de alguém. Deixa de bobagem, não estou te enganando. Eu tava trabalhando, Deus me livre desse trem.